há muito tempo em uma galáxia muito, muito distante. Henri está desaparecido. Em sua ausência, a sinistra ordem de reis punheteiros se erguem das cinzas do antigo Orkut. E não vão descansar até que Henri, o último incel, seja descabaçado. Com o apoio do Forchan, Renato Jardim, o deus da lua, lidera uma brava resistência. Em desespero para encontrar seu filho, Henri, para mantê-lo imaculado e puro, Deus da Lua enviou seu mais audacioso gato doméstico em uma missão secreta até o Rio de Janeiro, onde um antigo aliado infiltrado no gado descobriu pistas sobre o paradeiro de Henri. Se inicia agora mais um Esquizofrenia Cast 3, O Retorno de Henri. Salve, Esgotosfera! Aqui começa mais um podcast, Esquizofrenia Cast, O Retorno de Henri. Esse é o cara que tentou dar prazer a uma baleia azul, como vocês ficaram sabendo no último episódio que a gente teve aqui. E eu tenho que contar uma história também, cara. Esses dias, eu tava em casa, assim, de madrugada, de repente a campainha da minha casa tocou. Aí tinha um cara, tipo, mascarado, tá ligado? Aí ele saiu me atropelando, aí eu caí no chão. Ele arriou as calças e começou a sentar com a bunda em cima do meu pinto, assim. Aí começou a gritar, deixa, senão eu vou te matar, seu filho da puta. Aí eu falei, caralho, você tem uma voz familiar, cara. Aí eu falei, porra, que voz familiar é essa? Aí eu prestei atenção no corpo e falei, pô, meio parecido com o Renato Jardim, cara, o Deus da Lua. Mas só que o cara não tinha o braço quebrado, tá ligado? Aí eu tirei a máscara do cara, aí eu vi que era o Henri, velho. Aí quando ele percebeu... Ah, eu o quê? Pra se lascar, cara. Quando ele percebeu que eu vi a cara dele, saiu correndo, cara. Sumiu. Nada, cara. Pô. Tem certeza que não era quê? Você, cara? Pô, eu percebi uma parada no teu podcast, cara. O quê? Que mudou, né? Não. Ó, tu botou esse cara aí com a sacola, né? Sacola de papelão aí. Não, esse é meu todo podcast. Beijado, todo meu... cheio de sangue. Meu podcast sempre foi e assim, tu botou cara. Esquizofrenia na parada. Então, cara... Então, velho. Eu te falei, tá ficando, hein? Aquela foto ali, tudo ali representa alguma coisa, tá ligado? Tudo. Aquele saco de papel na cabeça representa minha outra foto que tinha no perfil, tá ligado? É. Só que eu melhorei, eu fiz minha própria imagem. Eu que criei. E essa parada aí de esquizofrenia cash? Então, esquizofrenia cash é pra gente fazer a zoeira que gostosa, como a gente já começou aqui, nosso amigo Henri, uma vez também. E aí, cara, tu virou hippie, cara? Não, bro, virei não, mano, tô de boa, tô tranquilo. E você aí, cara? Como é que foi seu Natal aí? Cuidado que cu de hippie não tem dono não, né? É, tô sabendo, velho. Por isso que eu não virei hippie. Ô, Boiola, como é que foi seu Natal aí, velho? Eu vi que você tava sofrendo pra caramba no Facebook. Você pô, sofrendo. Cara, eu tô dentro nos aplicativos, cara. Tá tentando pegar a mulher. Tá tentando pegar mulher nos aplicativos ainda, cara? É. Caralho, mano. Só vem mais solteira, cara. E você não quer comer, não? É, não quer dar também, ela quer juntar, né? Ela quer ser sustentada, né? Ah, quer ser sustentada? É dinheiro, né? É verdade, é verdade. É, pô. É, porra, tá, sério, tá todo mundo fudido nessa porra? Elas querem dinheiro, querem que cuide dos filhos. E você vai fazer esse favor? Caralho, velho. Vai fazer então. Talvez eu faça, talvez eu não faça. Faz isso não, fica sozinho, viado. Fica sozinho, viado. Seu último vídeo, você tá botando pau na boca do cachorro. Pessoal, se vocês quiserem, eu vou mandar a foto pra vocês aí botando pau na boca do cachorro. Nada, nada. Tá assim. É mentira que você tava botando pau na boca do cachorro? Você ficou sacudindo o pau, o cachorro ficou pulando, tentando agarrar? Ah, foi o ferro lá, mano. Que ferro, velho? Era pau, tem, velho. E o teu cachorro, cara? Arrumou outro, cara? Não, velho, tinha três cachorros. Os dois morreram, aí ficou um. Aí eu entrei num acordo com a minha vizinha, ela tá cuidando do meu cachorro pra mim enquanto ficou olhando. Envenenou, né? Envenenou? Ela não, fez o quê? Não fez nada não, pô. Não foi culpa dela não. Os cachorros estavam comendo cocô. Tu falou no podcast que envenenou, pô. Envenenou não, foi que botou mal olhado, pô. Ah, mal olhado, ah, foi. Ah, tu também é fracão, hein, porra. Mal olhado. Botou, velho, depois que os cachorros começaram a morrer. Não é nada disso não, pô. Isso aí não existe não, pô. Vem cá, como é que foi sua virada de ano aí, cara? Você... Pô, foi no aplicativo também. Você virou ano no aplicativo, velho? Que merda, você não saiu, você não fez nada, você não... Tô de mesmo, cara. Não foi nos bar de funk? Ah, eu fico... Ah, eu fiquei na piscina, eu comi pra caraca. Comeu o quê? Comida ou gente? Cara, como de tudo, cara, mas eu gosto muito de arroz e feijão, cara, todo dia. Pode ter outras coisas. Arroz e feijão mistura, né? É, uma carne e tal. Pra mim não pode faltar um feijãozinho em nada, que eu como sempre com feijãozinho. É vicia, né? É vicia. É bom, cara. Cara, vem cá, me diz uma coisa aí, cara. Cadê seu pai, Renato Jardim? Já, o Jardim sumiu, porra. Ele se matou, velho? Ele conseguiu? Cara, eu acho que ele... Cara, se bora imaginar. Ou ele tá emagrecendo ou tá engordando, cara. Pouco. Gorda mais. Ou ele tá emagrecendo. E ela não tá engordando mais pra ainda. Pô, já era enorme, cara, mas vai ficar mais enorme ainda. Ele mora perto de você, cara? Não, cara, não sei onde ele mora, não. Aqui é São Paulo, por aí. Ah, cara, pensei que ele tava marcando um suicídio coletivo com você. Ele tá do teu lado aí, cara, cuidado, hein. É, velho, então, por isso que eu te falei, eu confundi. Eu confundi você com ele, pensei que era ele, mano. Eu falei, só. Cara, só Renato Jardim fazer essa coisa. Acho que ele não vai voltar, não. Por que não? Porque ele, eu acho que ele imitou o Rica Games, cara. Tá ligado? Do Rica Games. Rica Games zoou. Esse zoou também? Então, ele fez aquela parada. Ele fez os vídeos do Rica Games e tal. E deixou lá. Nunca mais vai voltar, porra. Imitou. Caralho, Henri. Mas claro que o cara não volta porque não quer. Ele tá com as condições ruins. Alguma coisa, ou deve ter melhorado na vida e, tá, e foda-se isso. Deve ter pensado, essa porra só atrapalha a minha vida, tô melhor. É mais ou menos isso. É, tem que curtir a vida. Mas aí, cara, diz aqui pros ouvintes aqui, quais são os seus gostos, assim, o que você gosta de assistir, cara? O que eu gosto de assistir? Yes. Assisto de tudo, cara, gosto de jornal. Você gosta de jornal, cara? Você é gado demais. TV Notícia, No jornal do Rio de Janeiro é só sangue. Você gosta de sangue? Só morte. Oh, louco. Só morte. Carioca da gema mesmo, hein? Puta que pariu. É. E é que eu tô querendo até começar a ler aquele jornal que... Aquele jornal de papel mesmo, sabe? Tá? Pô, não tem um aqui no Rio de Janeiro que é só sangue. É o povo, velho. Só é povo. A cor vermelha no jornal. É só povo, morte. Então, é o povo. Esse jornal devia ser vermelho, não é azul, não. É o povo. Jornal o povo. É. Só sangue, filho. Morre fulano, né? Mostra o cara com a cara toda estrepada. Entendeu? Bagulho muito louco, é. Mano. Caraca. Aí você gosta de assistir só isso? Além de pornô, que você ficou assistindo muito Tigresa aí no X-Video? Ah, Tigresa VIP? Eu não. Vi, pô. O que? Você paga? Cara, demorou um tempão, né? Os outros tá reclamando de faltar todos essas coisas. Eu tentei chamar ela, cara, fazer entrevista com ela aqui, mas só que, poxa, esse pessoal aí que tem... Eu acho que só pagando. Só pagando, é. Mas não é só ela não, velho. Um monte de gente que eu já chamei que... Pô, ela tá famosa, né? É. Famosa. Mas tem um monte de gente aí que tem o canal é, grande. Vou te botar grande. Tu pra atuar com ela, hein? Esse eu não, mano. Pequeno aí, só canal pro caralho, vídeo todo ruim. Minha mulher me mata, mano. Sai fora. É que eu vou botar você pra atuar com ela. Rapaz, aqui o ano novo aqui foi muito divertido, cara. Porque fez o quê? Foi uma fala. Tinha uma amiga da minha mulher aqui. Ela tava botando mó pilha pra ela ficar com o irmão da minha mulher, né? Que é um gordo do caralho, que tem um peru menor do que o peru do meu filho. Aí, o moleque sem atitude nenhuma, tá ligado? O moleque não conseguia fazer nada. Aí ela tava de costa pra ele, aí eu fingia que era ele, eu ficava fazendo massagem. Aí eu botava, primeiro tentava fazer massagem, ela, não, desse jeito tá ruim. Aí ela tirava a mão dele, botava a mão nas costas dela, fazia uma massagem nela. Ah, isso, assim que tá bom, não sei o quê. Aí você é muito bom. A moleque não tinha atitude nenhuma, velho. Mas... Sua mulher não fez nada não, pô? Sua mulher? Não. Aí o que acontece? É que eu queria que eles transassem pra poder ficar rindo da cara deles depois. Eu ficar assim, caralho, você transou com aquele maluco. Você deu pra ele, velho. Você fudeu com pouco pinto, velho. Caralho, tomar no cu, velho. Você fudeu com um gordinho. Caralho, eu vou te zoar até você morrer, velho. Porque o moleque, velho, ele não desenvolveu, tá ligado? Já me falaram que ele não desenvolveu. Aí o moleque... Não desenvolveu o quê? O pinto, porra. O quê? O pinto. O pinto do moleque é minúsculo. Cara, mesmo, minúsculo, papo dela. É foda, deve ser triste, né? É gordo e pinto pequeno, caralho. Aí eu ia rir muito da decepção dela, velho. Eu ri da cara dela pra caralho. Imagina eles tentando foder. Vai. Eu tô me ajeitando aqui. Cara, o moleque tem um pinto tão pequeno que o moleque não consegue acertar o vaso, tá ligado? Ele no chão. Mas tem uns que é tipo menos de um centímetro. Era assim? Não sei, velho. Moleque. Vi, não vi, não dá nem, acho que não dá nem pra ver se eu tentar. Aí tô imaginando ele levantando a barriga, ela também se tentando se ajeitar nele. Ele fudendo a coxa dela, pensando que é a buceta. Gozando, ela já acabou. Cara, o gordo é tranquilo, cara. O cara vai transar, ele bota o pinto pra fora e pronto. Mas mulher, sim, vai comer a gorda só, né? Nossa, delícia, velho. Nem fala, velho. Você quase caiu nessa, caralho, né, velho? Quase caiu nessa cilada aí. Quase comi aquela gorda lá de 300 quilos. Porra, mano. Caraca. Melhor sei lá, mano. Cara, mulher gorda não dá pra comer não, velho. É melhor você tem fazer que ter meio metro de pica. É melhor você fazer pegar farinha de trigo, fazer uma massa bem, bem batida. E comer. É, enfiar a piroca. Bota no copo. Bota no copo. Já viu aquela da esponja? Já vi. Você já fez isso aí? Eu nunca fiz, não. Os caras são doidos, né, cara? Tem mó cara que tem essa porra aí, velho. Caralho, velho. Não, você tem cara que fez essa porra aí, velho. Botou dois esponjas, uma camisinha no copo lá e foi. Tem gente que fia o pinto em alguns lugares, cara. Claro. Foda. É doido ter a mão pra bater a punheta, não pra fiar nos outros. Então, as coisas. Tem gente que come árvore e tal. É, nem fala que é pansexual, um bagulho assim. É. É. Mas eu vou ter. Tem gente que cava um buraco no chão e fia o pinto. Doideira, cara. Ah, eu conheci um cara que foi comer uma mulher na praia e quando ele foi meter nela, ele meteu na areia, mano. Ele meteu na terra, velho. Deu um furadão na terra. É muito doido, cara. Deve ter doído pra caralho. Muito doido no mundo, cara. Puta que pariu. E você, cara, tá ficando famoso aí na internet aí, velho? Pô, quando vai começar a chover buceta aí na sua casa aí? Pô, aquele fake lá é só tem gente de longe, pô. Então, cara... Só tem mina de longe. Você tem que começar a fazer uns rolê aleatório aí, cara. O Congos aí, ó, tá fazendo rolê aleatório aí, o cara tá começando a pegar mulher aí, você tá aí de bobeira aí, ó. Porra, mano. Vambora, viado. Às vezes eu penso em transformar aquele face lá, os fake, em face meu, tá ligado? Sim. Botar minha foto e pronto. Cara, tá na hora, cara. Você tem personalidade, então pode botar lá, zoar do jeito que você zoa. Como sempre você faz. É, eu já... No meu fake, o meu Facebook real já zoou bastante. Ah, e vem cá, cara. Você disse que sua mãe tava mexendo seu celular vendo suas fotos, pô. Cara, vendo suas fotos, ela mexeu, cara. Oi? Ela deve ter visto um bocado de besteira, cara. Caraca. Tinha uma, me mandaram um bocado de traveco, cara, deve ter visto. Você deixa seu celular desbloqueado, no canto, cara. Vendo. Você deixa seu celular desbloqueado. Aí ela disfarçou. Caraca. Aí eu fingi que nem vi também. Deixei pra lá, tô nem aí. Vocês estão desbloqueados, cara. Isso é como uma arma, velho. Não pode deixar uma arma solta. Isso é uma arma biológica, velho. Cara, se eu fosse sua mãe, eu mandava pra todo mundo da família. Então, assim, olha o que eu peguei no celular do meu filho. Meu filho é viado. Eu nem esquento, cara. Tava cheio de mulher também, puta. Que isso? Tava cheio de pornô de mulher, pô. Ah, e tinha de travesti também. Também. Essas porra, cara. Tá bizarro, irmão. Fala aí, travesti, tu comeria um, cara. Não. Namoraria um. Não. Caralho, só se eu pra não soubesse. Casar, pra casar. Só se eu casaria. Não soubesse. Só se eu não soubesse. Se eu não soubesse, só descobrisse lá depois do casamento, ia ser foda, mano. Aí não, não, os que tem piroca. Não, mano, não. Os que tem piroquinha. O piroquinha ou o pirocão. Não vai dar sorte. Sem bat-bag, sem bat-bag, irmão. Sem bat-bag. Você casaria, não casaria, não? Pô, se fosse piroquinha, sim. Ah, é? Que você quer experimentar também? Se for maior que da minha piroca, eu dou porrada. Ah, não, você quer experimentar, né? Também quer dar o cubano, se machucar. Nada, só comer. Só comer, velho. Tem coração, elas são boazinhas, cara. É mesmo? Elas te agradecem por tudo. Então tá na hora de você começar a comer uns travecos aí, então, velho. Mas cuidado, hein, velho. Traveco armado até os dentes. Pô, quando você pensa que não... Tô pensando em comer a puta, se perder minha virgindade. Então, então vai também, mano. Mas agora... De que ir lá no lugar, lá longe, cansa pra caralho, puta que pariu. Bom, eu morava em Niterói, tinha a Caixa Econômica, tinha vários lugares, mano. Tinha o Aras, tinha... Pô, já morei em Niterói, cara, muito bom, né? É, tem uma rua lá que é só de puteiro, velho. Puteiro, travesti, só você escolher, só sair lá. Escolha lá. É. Mano. Tinha um cara lá que ia pro quartel, ele adorava passar aos travestis e falava assim, boquete de graça. Os travestis faziam uns boquetes na 0800. Que cara escaralhado, velho. É muito gay, velho. É, então, cara, vai na fé, velho. Vai, tenta aí então, cara. Começa. Já foi em São Gonçalo? Já, pô, várias vezes. São Gonçalo. Pô, São Gonçalo, sou santista da linha, velho. Ah, não, mano. São Gonçalo é o cu do mundo, velho. Aquilo ali é o fim, velho. Aquilo ali, velho, você tem que pô, falar. Tudo... Assim... Não, velho, você tem que falar assim, nossa, mano. Esse lugar, cara, eu realmente cheguei ao fim da minha vida. Ali tem de tudo, cara. Tem de tudo, velho. Mas bateu meia-noite, filho. Acabou o ônibus, filho. Sai embora pra eu comprar casa. Bateu meia-noite, não tem mais ônibus, não, cara. Ai, velho. Aquilo ali é o fim do mundo, velho. Aquilo ali, velho. Pô, eu moro ali. Tranquilo, cara. Eu trabalhava. Niterói, então, melhor ainda, Niterói. Eu trabalhava lá naquela merda. Mó merda, velho. Pô. Às vezes eu ia pra alguma coisa lá, um show de rock, alguma coisa assim. Aí dava meia-noite. Ah. Aí. Chegava uma hora da manhã, que saía do show, cadê o ônibus? Tinha que ficar, deitava a cabeça, ela dormia, só 6 horas da manhã, filho. Bagulho aí, é um lugar perigoso, cara, tá? Pô, louco, mano. Tem que falar assim. Você reclama disso, mas no resto do Rio de Janeiro todo, é difícil ter um show de rock e tal. Não, tem aí também, pô. É difícil. O Garas tem. O Garas, porra. Aí tem... Não conheço, não, não conheço. São vários bares com um monte de banda pra todo lado. Um monte de bares, só tem... Ah. Só anda a galera do rock aí. Conhece tu conhece a Baixada Fluminense? Eu, porra, nasci lá, viado. Já passou? Pô, é horrível, velho. É outro lugar que você fala assim, velho, eu nasci no fim do mundo. Velho, é sério. É um valão. Você mora na frente de um valão gigante. Mas tu que morou aqui em que ano, mais ou menos? Ah, no Rio de Janeiro eu morei até... Morei até 2016 no Rio de Janeiro. Baixada Fluminense. Até 2016? É. Baixada Fluminense eu morei. Pô. Aí... É, por, nos anos 90. 90 também da Fluminense é fodida. Quê? Só barro, né? Só barro, mano. Caralho, chove, alaga a sua puta casa, pariu. As cobras ficam passando. Eu imagino. É muita doideira. Ainda tem lugar assim ainda aqui, cara. Nossa, horrível, mano. Horrível, mano. Na moral, viado. Mas é muito ruim mesmo, porra. Não, mano, nem só barro, rua. Caralho. É um dos motivos. Lamaçal puro. Eu nunca quis a casa que tinha aí, velho. A casa que eles fizeram aí. Eu nunca quis essa casa aí, não, velho. Eu prefiro morar de aluguel, hein? Tranquilo do que morar aí. Horrível, mano. Você fica andando, aí tem um valão na frente da sua casa. Que ele. Acho que ele tem uns 100 metros de largura. E de comprimento ele é infinito. Ele não tem fim. Comprimento. Ele não tem fim. Você nunca vê o final dele. Ah, o Guandu. Ou é o Guandu. Isso. Não tem final aquela porra. Aí você fica andando, fica a porra de um lagarto na porra do valão. De um lagarto igual, do tamanho de um jacaré, pra falar a verdade. Fica te seguindo, aquelas porra, fica te seguindo na água. Mas é. Fica te seguindo o motel. Esse tempo, é o rio, né? É o Rio Guandu. Pô, fizeram uma cagada corre, nesse rio aí. Ele velho. Corre a baixada toda. Fizeram uma cagada nesse rio aí, velho. Porra, tá, é imundo pra caralho. E sem contar que você não tem água na bica, não tem água em porra nenhuma. Sim. Você tem que ir lá na puta que pariu onde. É o inferno, cara. Inferno. Onde furaram a porra de um cano. Onde furaram a porra da tubulação. Tá vazando água infinita. Você tem que pegar com os baldes e voltar. Com carrinho de mão. É. Que merda, velho. É foda. Não, e sem contar as casas que tu, é praticamente dentro do balão. Tu nasceu onde aqui, no Rio de Janeiro? Nasceu aqui? Foi na Baixada mesmo. Na Baixada mesmo? Baixada mesmo. Foi aí na Baixada aí, no pior lugar. Caralho. É o lugar que o ser humano pode nascer, velho. Tu tá em São Paulo, mudou pra caralho, cara. Pô, aqui é... Melhorou bastante. Melhorou muito, cara. Só que aqui tem essas frescuras, né? O pessoal é muito fresco aqui, entendeu? Pessoal babaca aqui também. Pessoal idiota. Você bebe? Não. Não bebo nem fumo. Não bebe, não fumo, não nem pode. Não faço porra nenhuma de bom. Caralho, viado. Pô, louco, mano. Para de assistir essas pornografias aí, mano. Daqui a pouco você enfia um dedo no cu aí. Não faço isso mal. Não faz não, né? Não faz não, né? Ó, do tom que você falou agora aí, não faço isso não, ó. Tô começando a desconfiar que você faça. Eu já fiz uma vez, aí... só. Uma vez. Nunca mais fiz. Ah, já era, mano. Já era. Viciou, já né? Já era o quê, cara? Viciou, né, mano? Não gostei, pô? Não gostou, né? Daqui vai pouco, pra caralho, tá? É um dedo, daqui a pouco é dois, três, daqui a pouco tá mandando cara enfiar uma roupa. É o verdadeiro dedo no olho. Caralho, é igual o dedo no olho mesmo, velho. Você é louco, velho. Aí saiu o dedo cheio de bosta. Não. Ah, então você não deve ter se aprofundado no negócio. Pô, só foi na unha só, cara. No máximo na unha só. Ô, oh, porra, mas deixou o encanto. Só foi o... Não, peraí. Vamos entender direito essa história. Você deixou o encanto, você foi enfiar no próprio cu, velho? Que porra é essa? Não, foi o dedo... Foi só até na unha, a distância. Aí só aquela coisa... A profundidade. Minha... Foi só até na unha, só, é porra. Unha. Cara, não tem como o cara gostar de dar o cu. Não tem. É, tem cara que gosta. Pô, você vê aí os caras aí. Os caras dando o cu. É que sim, gosta. Sim. Eles falam que no começo, eu assisti os vídeos no YouTube, eles falam no começo que dá pra cara. É mesmo? Aí você tá meio curioso. Eu não, porra, eu só fiz aquilo lá há 15 anos, cara. Pô, cara, sei lá. Fim de sacanagem. Claro que foi de sacanagem. Tava assim, eu tava vendo os pornô e tal, aí... Dias antes tinha visto que no cu dá prazer, né? Um homem sente mais prazer que na pica. Dizem isso, né? A ciência falou que é isso. Aí eu viu? Você foi acreditar na ciência e tomou no cu, velho. Fui tentar algo. Fala. Você foi acreditar na ciência e tomou no cu, viu? Não acredito nesses caras não, velho. Vai. Esses caras só falam merda. Uma hora fala uma coisa, uma hora fala que dá o cu é normal, faz bem a saúde. Outra hora fala que não, ó, cuidado. Mas fala aí, continua aí que você tava falando. Foi rapidinho, cara. Eu tava assim, tava tampando, então eu, pô, será que essa porra é verdade? Eu fiquei rapidinho e nunca mais. Ah, é? Doeu pra caralho. Tu deu uma cuspidinha, parece, velho. Parece que foi uma dedada no olho, velho. Você é meio, mas, você é meio esquisito, cara. Você já enfiou o dedo no próprio olho? Tipo, tô falando do olho de cima da cabeça. Já enfiou o dedo no próprio olho, velho? Não, não. Que aparece, pô. Que preza estranha. Tu nunca marcou o olho, não, pô. Não, cara. Mas, cara, você não é aqueles caras que se enforca e se masturba, não, né, mano? Não. Faz asfixia autoerótica, não. A única coisa que eu cago e bato poeta. Ah, então, velho. Praticamente eu enfio um dedo no cu. É, mas é. Qual o problema? Só que o contrário, né? Problema nenhum, velho. Cada um com o seu, velho. Se você preferir um dia empurrar a merda de volta, eu não tô nem aí. Mas isso aí melhora aí. Melhora a ereção? É, com certeza melhora, cara. Quando você comer a mulher, ela vai gritar pra caralho, porque você já tá treinando faz tempo já. Vários anos, mas de treinamento. Fala traveco. Ele, os travecos, eles têm o pito na vertical pra cima, cara. Como é que você sabe dessa porra, velho? Vem cá, como é que você sabe? Cisou, vê aí no X-Vídeo, cara. Ele fica vendo viado no X-Vídeo, rapaz, você tá maluco, porra? Não, tem que ver a parada, cara. Que ver parada? Os caras têm um pito, parece que é, o pito deles parece que é robótico. Que homem, essa porra. Você acha que eu vou ficar caçando piroca de homem, velho? Bate, fica batendo no umbigo, cara, alguns. É, mas cuidado. Paf, paf. É, cuidado, mano. Na vertical, cara, é apontado pro céu. Depois tu vê aí, cara, e faz um vídeo. Como é que tu achou? Não, isso é fora, mano. Faz um vídeo você aí falando aí da piroca aí, que é robótica. Você tá falando que é robótica aí? Eu fiquei imaginando mesmo, fiquei vendo, cara, robótica, tipo, imaginei um travesco. Tesouro, cara, é muito duro os pintos dos travecos, cara. É muito, sei, duro, cara. Mesmo. Eu fiquei imaginando ser um traveco com a armadura do Robocop. É tipo, na dureza de um moleque de 10 anos, o pinto duro do traveco é nessa, mais ou menos nessa dureza aí. Cuidado, hein, mano, é só dureza, hein. Traveco, você comer o traveco e não pagar, ele não vai te perdoar, não, velho. Os travecos iam comer mulher pra caralho, mas, porra, não tem como. Ah, sei lá, né, cara? É tudo do contra, é porque os caras não gostam. Se os caras gostassem, ninguém tá querendo dar pros caras. É. Os caras não gostam, aí as mulheres fica toda assanhadinha. Eu lembro que tinha um moleque lá que ele era viado, as mulheres ficavam beijando ele, passando a mão meio direto, só porque, pô, aí ele falava assim, só porque eu não gosto. Realmente, se ele gostasse, ninguém tava dando moral pra ele. É. Então, começa a falar, cara, você finge viado, velho. Eu não, tô de... Se você não for, já, né? Aí você finge viado. Finge viado, começa a comer mulher na encolha, velho. É. Ah, doido. É ruim de erro, não faz isso, não. Pega a camisa assim, ó, levanta, amarra ela daquele jeito assim, no, em cima do umbigo. Aí começa a fingir de viado, porra. Nada. Você fala que queima rosca. Não, mas não é queima rosca, não. Fala que você vai guardar seu cu pro cara certo. Essa vai ser sua desculpa. Essa vai ser sua desculpa se eu não tô tomando. Nos vídeos dos traveco, tá ligado? Ah. Vídeo do traveco, travesti e tal. Sim. Eles estão lá tomando no cu, aí de repente eles param e olham pra câmera, ficam olhando pra câmera. É mais cansado. É. Ele não sente prazer, não, cara. Precisou. Ah, cara, quando você entra na vida do mundo pornô, é meio complicado você te prazer, né, cara? Não tem mais graça. É. Tudo que é demais, cara. Mas a, mas a maioria tá lá tomando um rola e de repente para e fica olhando pra câmera. A maioria dá um negócio, deve ser coisa de homem essa porra. Não, cara, foda, mano. Tem como, velho. E vem cá, cara, tu já tá vendo suas postagens lá, velho. Você tem cada postagem interessante, velho. Tem um vídeo aqui, cara, um cachorro correndo pra caralho. Tá maluco? Meu cachorro? Não, pô. Você botou um vídeo aqui do cachorro correndo pra caralho. O cachorro corre muito. Cara, sim, o dogo argentino. Se esse cachorro fosse me atacar, velho, eu acho que eu nem corria dele. Deixava ele me matar logo. Não tem como correr. Não dá, não. É perca de tempo correr, velho. Gaste suas últimas horas rezando. É, e tu falar em vídeo, tu viu os vídeos da mina que fez incesto? Oi, não sei de nada, não, irmão. PF vai te pegar aí, velho. Não sei de nada não, meu irmão. Nem deve estar me pedindo. Eu tô com o vídeo aqui, cara. Eu tô com os vídeos aqui. Depois tu me chama no zap que eu te passo. Eu não tenho zap não, assim. Mano. Não uso zap. Quantos vídeos são, na verdade? Falaram que só, pelo que eu fiquei sabendo, essa mina já gravou 50 GB já, velho, de vídeo. É, um bocado de vídeo mesmo. Uma porrada de vídeo, tá ligado? É, o que eu... vários vídeos. Eu quero que se foda, mano. Eu não tô nem aí. Ela chupava os parentes todos, quase. É mesmo? Os primos novos. Os molequinhos da família. Você não deu essa sorte, né? É. Aí teve muita sorte os moleques. Dizem que ela se matou, cara. Não sei se é verdade. Não, cara. Não, não é Tomara verdade, que não então, seja. Ela tá viva, porra. Só fiquei sabendo. Então você não... Tá viva? Ainda, tá viva. Ainda então, bem. Você nunca traçou uma prima sua, não, cara? Não, zero. Nenhuma prima sua, nem passou a mão, nem não. Nem brincou de casinha. Nem tive contato com prima direito. Nem brincou de casinha, cara? Nadinha. Caraca. Quase zero. Essa, pode ter certeza essa, que ela tem algum. Essa mina certo. Que fez esse sexto, cara, ela tem um vídeo que ela se passando merda nela. Bosta. Caralho. Muito doida essa porra. Ela é doida, cara. Passando merda nela mesmo. É doida, mas você comeria, né? Porra, é bonita pra caralho, né? Mas porra. Você comeria, né, velho? Você comeria. Tem certeza. Bom, comeria ela até cagada. Comeria! Né? É óbvio que eu comeria, porra. Tu viu a mina linda, cara? Muito bonita, cara. Só que o óculos que é sinistro, né, velho? Mas eu não vi o vídeo, não. O nego foi me pedindo a porra do vídeo. Tem que ver, cara. Tem que ver o vídeo, cara. Mas não. Tem que tomar cuidado também, né? Não, sou punheteiro. Conhece o Malone? Conhece o Malone? Conheço, tá preso. Hoje já foi solto. Dizem que ele só tinha vídeo, cara. Ele não passava vídeo. Ele só baixou o vídeo. Ou recebi. Então, cara, me fala uma coisa dessa sua postagem aqui. Às vezes eu paro. Oh. Às vezes eu paro e penso. Por que ninguém me dá buceta? Sim. Por que, Rivas, eu penso nessa porra? Porque eu não chego nelas. Eu sou tímido pessoalmente. Então, cara, você tem que... Eu não sei chegar nelas. Você tem que fingir que é meu rico. Problema é não saber chegar. Só isso, o resto eu sou tranquilão. Porra, cara, vou te mandar um real pra você, cara. Eu fui num circo. Ah. O circo tinha um gordo, mano. Mano, cara, eu não dava nada pelo cara. O cara tava usando uma porra de uma calça lycra lá, bem apertada, que deixava parecer que ele tinha uma vagina. Cara, o maluco mandava muito bem no circo, velho. O maluco mandava tão bem que as mulheres da primeira fileira ficaram molhadinhas por ele, velho. Tudo derretida pelo cara, pelo gordo, mano. Aí vocês aí falando, porra... Eu sou gordo, sou isso. O cara lá, gordo, mano. Gordo. Mas também, filho, o cara só fazia o seguinte, só. O cara era marabalista. O cara... Depois ele atuava como palhaço. E depois ele ia pro... E depois ainda ele andava de moto no Globo da Morte com mais um cara de moto ainda. Quer dizer... Ele tem as qualidades que a mulher quer. Habilidoso, engraçado... E arriscado, tá ligado? O cara é fodão mesmo. Eu sou foda, eu sou bad boy. O cara é bad boy mesmo que entrou no Globo da Morte. Tô ligado. Né? Cara, o cara é foda, mano. O cara podia comer o que ele quisesse lá, velho. Na moral, papo 10 mesmo. É perigoso essas paradas da moto, do circo, né? É perigoso, mas o cara vai, mano. O cara... O cara ali, no máximo, ele quebra o pescoço e morre. Não, velho. Eu quero saber qual é a sua habilidade, cara. Qual é a sua habilidade que você possa atrair olhares. É, eu sou virgem, cara. Sou purinho. Você é purinho. Eu sou. Cheiro puro. Caralho, mano. Essa habilidade as mulheres não querem, não, mano. Pô, se eu fosse mulher, vendia ela, cara. A virgindade. A virgindade vale um dinheiro. Por um milha. Também, vendia por um milhão. Tem... Mulher é muito bom, cara. Deve ser mulher. De ser mulher deve ser muito bom. Se eu fosse mulher, eu ia comer muita mulher, velho. Tu ia fazer o quê? Cara, eu tô falando que se eu fosse mulher, eu ia botar pra quebrar, filho. Eu ia comer muita mulher também. Quebrar o quê? Quebrar o quê, porra? É pegar tocar muita mulher, velho. É pegar muita mulher, velho. Ah, pô. Pegar outra mulher, pô. É, claro. Se ia ser mulher, pegar outra mulher. Com certeza. Com certeza. Então. Bater virilha. Virilha com virilha. É, mano. Areia, aranha com aranha. Essa parada, irmão. O que seria melhor, então? Se você tiver com muita pressa, se você não quiser reencarnar, você pode fazer uma bucetinha agora e ficar batendo lá na mulher. Caralho, falar nisso, tu já viu um vídeo, cara? Tem um vídeo aí dessa boneca aí. Essa porra é muito real, cara. Se zoa. A boneca? Essas bonecas de mulher é muito real, cara. Isso é complexo. O cara deu um tapa assim. O cara deu um tapa na boneca. Parecia que era mulher mesmo, cara. Aí, tá ligado? Caralho. Já reservou a sua já? Tô querendo comprar uma, se vier. Eu falei pra minha mulher também, falei, eu quero comprar um boneco sexual aqui também, deixar aqui em casa. É, deve ser bom, cara. Ah não, vou esperar quando elas começarem a andar e falar sozinho, aí vai ser bom. Aí vai ser ruim, pô. Não, vai ser bom, pô. Começar a andar e falar sozinho, vai ser bom, pô. Você pode trocar. O negócio é só ter bunda e bucina, pô. Tipo, a gente vai fazer um consórcio de boneca pornô, tá ligado? Boneca sexual, é. Um consórcio apagando. Porque isso aí vai ser bem vendido, né? Parada. Ah, cara, mas vai ser caro, né, mano? Então. Não, um dia fica barato, cara. Claro, pô. Relaxa. Nesse dia vai demorar muito. Enquanto isso você vai se matando a punheta aí. Enquanto isso vai se matando. Vou pegar a mãe solteira, tô nem aí. Cuidado, hein, cara. Ficar batendo punheta e morrer aí. Você é pai drástico. Não, papai, então, criança. Cara, pega uma mulher aí, mãe solteira, uma mulher um pouco mais velha, que tem uma filha mais ou menos, uma filha mais ou menos da sua idade aí, e tá, você come ela e come a filha também depois. É. Aí você vira o comedor dentro de casa. Ó. Aí você vai ser um macho, que sou eu essa porra. Tá ligado? Então, pessoal, finalizando aqui mais um podcast, Esquizofrenia Cast, o retorno de Henri. E fala alguma coisa aí, Henri. Valeu, pessoal. Indica alguma coisa. Valeu. Aí. Indica aí um adiciona lá no Face. E mais o que? Você indica algum filme, um site pornô? O que você indica? Henri da Vitorial. É isso aí, galera. Vocês ouviram o homem. Valeu, Henri. Vê se não enfio o dedo valeu, no cu. Valeu. Vê se não enfio o dedo no cu de novo. Isso, não é no... isso daí é natural. Se fuder. Natural, né?